Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Eren Kruger. Eu não sei se os senhores do canal acompanham o conteúdo da gringa. Eu acompanho alguns canais. Um deles é o Under Chronicle. Ele tem um conteúdo bem extrovertido. É bacana o conteúdo que ele produz. Esse aí é o, se eu não me engano, já é o sétimo, oitavo, décimo canal que ele. Que ele monta aí no YouTube, esse daí já tá batendo 50k. Ele é um cara tão espontâneo e tão bacana de assistir o conteúdo dele, que mesmo que derrubem logo, ele já consegue movimentar 30, 40, 50k aí, ó, como vocês podem ver. Recentemente ele fez uma live, e o vídeo aqui que tá na tela é um corte dessa live de 2 horas e meia, que ele analisava um post de uma coach feminina chamada Philosophy Cat, na qual no post que ela fez no Twitter, ela defende, né, a hipergamia, porque ela defende a eugenia. A gente sabe que esse termo eugenia, ele é um termo que foi, acho que a palavra certa é deturpado, após a Segunda Guerra Mundial, né? Os senhores sabem o porquê, e virou algo ruim. Eugenia orgânica, voluntária, não é ruim. Nós somos frutos dessa eugenia. Inclusive, tem um vídeo do Beise de Viriato que ele aborda isso. Por exemplo, os senhores aqui do canal, se vocês nasceram, foi porque sua mãe selecionou seu pai e excluiu outros machos porque ela considerou inferiores ou indesejáveis. A gente pode usar esse termo indesejável ao invés de inferior. A moça aqui do post, ela usou o termo inferior. Ela poderia ter trocado pelo termo indesejável, mas a gente sabe inferior porque elas gostam desse termo, porque elas gostam de ficar com o cara do topo, né? Então, aí a gente vê, né, como trabalha o mindset delas. Voltando ao assunto, no post, né, ela disse que ela apoia a hipergamia porque ela apoia a eugenia, que ela apoia que apenas o pool genético de melhor qualidade seja selecionado, né, porque isso ajuda gerações que virão no futuro, isso é bom para a nação, para o povo, e isso destrói os genes subversivos. Até aí tudo bem. Só que tem uma questão. A moça do post foi com um cara que era convidado aí da live do Under Chronicle, bem resumiu. A mulher é tão burra e ela é tão sem noção da própria realidade que ela não percebe uma coisa. A própria hipergamia exacerbada é um processo de eugenia. Eu quero dizer o seguinte: a moça, em questão aí do post, ela tem aproximadamente, parece que é 34, 35 anos. Com 30 anos, quando a mulher chega nos 30 anos, boa parte dos óvulos dela, isso é mais de 90% dos óvulos delas, de qualidade, já morreram. Não existe mais. Então significa que 90% dos ovos que poderiam gerar bebês fortes e saudáveis já foram para a vala, acabou. Ficaram os 10% ruim. O que significa que a chance de nascer uma criança com microcefalia, autismo e síndrome de Down é muito alto. E eu não sei a região dos senhores, onde os senhores moram. Mas aqui onde eu moro, a quantidade de criança autista e com síndrome de Down que está tendo é enorme. Isso está virando uma epidemia. Eu já perdi a conta. Quantas vezes eu fui num supermercado e até um atacadista aqui perto de casa, e umas só esse ano, as 2 vezes que eu fui nesse atacadista, eu encontrei pelo menos 3 ou 4 crianças autistas. E pelo menos umas 2 com síndrome de Down. Isso não é normal. E as mulheres em questão que estavam com essas crianças eram mulheres assim que aparentavam ser carreiristas, sabe? Funcionária pública. Estavam muito bem vestidas. Então é isso aí. O futuro é isso aí. É uma sociedade de, né, de pool genético ruim, né? O que eu quero dizer é o que o cara da live aí que participou do Under Chronicle disse. A própria hipergamia exacerbada é um processo de eugenia contra o ser feminino. Tipo, quanto mais seletiva elas se tornam, quanto mais exigentes elas se tornam, mais desagradáveis elas se tornam para os homens. Consequentemente, os homens fogem dela. E os que sobram, que ela se envolve, são aqueles homens de pool genético ruim que elas vão ter que se envolver. Talvez para gerar crianças que elas dizem ser de pool genético ruim porque não se encaixa, né, no super padrão La La Land, né? De qualidade delas. E quando elas forem ter bebês, vai ser igual essa moça aí, a partir dos 34, 35 anos, quando há uma gravidez de alto risco e pode gerar crianças com problemas de saúde sérios para a sociedade, que não terão nenhuma, como posso usar o termo, funcionabilidade social. Essas crianças não vão se reproduzir e elas também não vão ter nenhuma utilidade pelas forças armadas ou produção de riqueza de uma nação. Outro ponto importante a salientar aqui é que essas mulheres extremamente hipergâmicas não se reproduzem. Então, é engraçado, ela falando de hipergamia, de eugenia, sendo que ela tem, tá batendo os 35 e a certeza que ela não vai se reproduzir. Basta e a moça em questão é uma típica moça de origem europeia, caucasiana, loira, olhos azuis, que é o que são traços que estão sendo eliminados. Já não tem nem mais tanta gente assim na Europa. Já são a minoria, por exemplo, nos Estados Unidos estão virando minoria. Por quê? Porque elas não estão se reproduzindo. O homem americano caucasiano, o euro-americano, o anglo-saxão, ele está preferindo se procriar com mulheres chinesas, coreanas, tailandesas e substituindo elas. Quem está realizando o processo de eugenia nos Estados Unidos, nesses países mais ricos da Europa, é o homem branco. O homem branco está eugenizando as mulheres, está negando a reprodução a elas. Elas estão encalhando enquanto eles estão se reproduzindo. E é quem está se reproduzindo? Os betas estão se reproduzindo. Um homem beta europeu está se reproduzindo a rodo. Eu vou deixar o link na descrição do canal do Undead Chronicle de um artigo que ele fez um vídeo da Suécia, na qual na Suécia as mulheres suecas, né, criaram a lei para proibir homens suecos, né, caucasianos, brancos, né, escandinavos de namorarem ou casarem com mulheres asiáticas, porque elas não querem perder a exclusividade aos genes nórdicos. Elas não querem perder essa exclusividade, que são traços exóticos e são bonitos mesmo, né? Pessoas loiras, olhos azuis, né? Uma boa fisionomia. Elas não querem perder esses traços. As mulheres suecas não querem se reproduzir com imigrante somali. O imigrante somali não tem dinheiro. O imigrante somálio não produz riqueza para a sociedade. O imigrante somálio, ele está dependente do bem-estar social. No país dele não tem nem indústria. O que ele vai fazer na Suécia, a não ser viver do bem-estar social? E ser mão de obra barata para empregos que ninguém quer fazer mais. Já o homem sueco, o homem não tem hipergamia. A mulher, ela não mira para baixo, ela mira para cima. O homem, ele mira para baixo. Se eu não me engano, o nome disso é hipogâmico. Então é muito mais fácil para o homem sueco arrumar uma mulher, por exemplo, da Ucrânia, uma mulher da Hungria, de países do leste, Europa Oriental. Tipo, tem muitos homens suecos que casam com mulher do Quirguistão. Você sabia que existe um país chamado Quirguistão? Existe. Quirguistão. Aí essas mulheres suecas criaram essa lei para proibir namoro, até mesmo namoro, casamento. E para proibir também filhos, deles terem filhos. Tipo, se elas vão encalhar, eles têm que encalhar também. Se eles vão passar os genes dele adiante, que passe os genes para elas. Só que elas não querem esses homens suecos que elas dizem ser betas, porque não se encaixam no padrão La La Land de qualidade delas. Só que esses homens encontraram mulheres fora do seu país, coreanas, chinesas, tailandesas, e outra. Vou deixar aqui na descrição um link de uma matéria do sudeste da China, que é Southern China, é o nome, Southern China Post, se eu não me engano. Vou deixar aí o link na descrição, que na China, as mulheres chinesas, elas não querem se reproduzir com homens chineses, elas só querem se reproduzir com homens brancos. Elas só querem genes brancos. Por quê? Porque a China já é tão mal falada no mundo que ela não quer estar mais aliada, né, a algo chinês. Então ela quer tirar esses genes chineses e buscar genes caucasianos que são mais agradáveis para a sociedade, né? São menos repulsivos, segundo elas. E na China, essa questão, por exemplo, só tem mais mulher do que homem. Na China é muito comum você ver um homem branco com três esposas. E o próprio governo chinês está patrocinando isso, de colocar, de promover que mais mulheres chinesas se casem e se reproduzam com homens caucasianos. A própria filha do Xi Jinping, que estuda em Harvard, namora um homem branco. Então, ele vai fazer o quê? Vai ser contra? Com certeza não. Mas vou deixar aí um link na descrição para os senhores da matéria da China e da matéria do Undercrônico aí sobre a Suécia. Que interessante, né? A hipergamia delas está eugenizando elas mesmas, está tipo botando elas para fora do jogo evolutivo. Elas nem percebem.